controle Salvador, bom dia, objeto 6746, 7 da Fox, cruzando 80 para 150. Boa noite, 6746, desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Cari, ILS Zulu, reporte final 28. Tenente para o 050, na chegada a Cari, reportarei na final do Zulu da pista 28. É autorizado 2000, reporte final do ILS Zulu. É autorizado 2000, o objeto 746, confirmado 1014? Não, 1013, 1013. Tá ok, obrigado. 748 estabilizou? 746? Positivo, no localizador, objeto 746. Correndo no 86, bom pouso. 86, obrigado, um bom dia. Torre Salvador, bom dia, objeto 6746 no localizador ILS Zulu, pista 28. Fundete, objeto 6746, tráfego ainda não avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação, reporte avistando, trem embaixo travado, web 6746. Reportar, objeto 6746. Jet 6746 avistou com 1400 pés. 6746, confirme, trem embaixo travado? Embaixo checado, objeto 6746. Objeto 6746, tem pouso autorizado na pista 28, vento agora de 1,70 graus, 02 nós. 7 livre pouso, pista 28, objeto 6746. Você pode confirmar a pista está molhada? Negativo, senhor. A última chuva que molhou a pista tem aproximadamente 3 horas e meia. Ah, ok. Obrigado. No solo 01, libera a pista próxima interseção à esquerda, tem táxi travado via Alfa e Juliette pro portão 62, senhor, nesta frequência. Alfa, Juliette, 62 na frequência, 74. Então, você poderia confirmar, por gentileza, o bote disparado do 6746? Sim, senhor, o portão que eu tenho aqui para o senhor, meia dúzia. Meia dúzia, muito obrigado, uma boa noite.